Salavi, salavi. Salavi, salavi, salavi, salavi. Salavi, salavi, salavi, salavi. Salavi, salavi, salavi, salavi. Antes de te conhecer eu não sabia sonhar. Antes de sonhar com ela era só pesadelo. Eu só queria te encontrar, a coisa de cinema. Te conheci numa viela lá pelo Salgueiro. Ela toda marrentinha, famosa xereta. Carrossel de emoções quando fico contigo. Toda linda, afropate de vermelho e preto. Ela não sai da minha cabeça, eu não ando sozinho. Nosso primeiro encontro, praça da Playboy. Eu pedi ela em namoro lá em Niterói. Fiquei igual barata tonta quando dei primeiro beijo. Nossa primeira casinha construindo coi. E do nada brigou comigo, não quis me atender. Fico assim sem você, não paro de chorar. Não importa por quanto tempo eu espero você. Pra dizer que o nosso sonho não vai terminar. Salave, salave. Salave, salave. Salave, salave, salave, salave. Salave, salave, salave, salave. Salave, salave, salave, salave. Solto na pista com minha favorita. No dia 17, na suíte 7. A noite é de festa. Ela se diverte. Sexy, onde todo mal se afasta. De qualquer jeito ela fica mais bela que a vista do alto. Com bálsamo raro, aplausos, feliz aniversário. Do bolo ela é a cereja, a minha rima, o verso e a prosa. Modelo e na passarela do beco ela passa, eles dizem nossa. Ela é minha, gostosa. Trouxe um vinho rosé pro nosso fuzuê começar. Que noite maravilhosa. Se eu tô com ela, perco a noção do tempo. Como se o mundo só existisse aqui dentro. Quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo. Só me fala que horas eu posso te buscar. Cheia de mar, mas eu gosto assim. Essa gostosa me ganhou forte. Ela movimenta, tá com o som, ela não se aguenta. Ela tá se me olhando nos olhos. Ela sabe legal quando eu clean, acho que um top. Salave, salave. Salave, salave. Salave, salave, salave, salave. Salave, salave, salave, salave. Salave, salave, salave, salave, salave, salave, salave, salave, salave.